Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, saque, saque, saque, saque, saque, saque, caô. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, vai, vai, saque, saque, saque, saque, saque, saque, caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai!